gols daqui pra frente, hein, Paulinho Curuá? Cara, eu acho que trabalhando, a gente tem que trabalhar em cima do ponto forte do adversário e não falhar, concentrar o máximo possível e preencher os espaços onde eles criam mais jogadas. E eu acredito que mantendo esse nível de concentração alto, aí eu acho que a chance de tomar gol é muito pequena. Então é tentar anular aí o máximo possível o adversário para que a gente não possa vir estar tomando essa grande quantidade de gols. Curuá, explica aí como é que foi para você jogar como um dos zagueiros lá atrás, de repente uma improvisação. Explica como é que foi para o Rodrigo te comunicar que você seria o zagueiro, já que o Liger não teve condições. Como é que foi? Não, isso foi tranquilo. Lá dentro de campo ele só fez a escalação lá. E eu mesmo cheguei para ele e perguntei: professor, eu vou jogar aqui? Ele disse: sim, se garante? Ele disse: não, tranquilo, pode deixar. E foi só isso aí mesmo. Aí passou o que tinha que fazer, o que nos treinamentos lá. Então eu disse: não, pode ficar tranquilo que eu me sinto bem aqui também e eu vou ajudar da melhor forma. Obrigado, Curuá. Boa sorte com seus companheiros no jogo desta segunda-feira no Estádio Centenário, lá na Serra Gaúcha, contra a equipe do Caxias. Depois do jogo contra o Caxias, o Remo vai jogar no dia 15, lá na Fonte Luminosa, no interior de São Paulo, em Araraquara, contra a equipe do Ferroviária. É o Clube do Remo, Leão Azul Paraense, na reta final, querendo encaixar logo 3 vitórias nesta competição e depois entrar no G8 e não sair mais. Moreno, bola pra frente, agora é contigo. São 13h12, a hora certa. Baterias Moura, precisou de bateria Moura.com. Parcelamos em 10 vezes sem juros. Hoje, além do dia de Santa Isabel, também o dia da bênção. Lembra aqui o nosso amigo Dr. Walter, que nos acompanha lá em Macapá. Já, linha de passe aqui na Rádio Clube do Pará, Júnior Tavares e Rui Guimarães. Rádio Clube! Eu vejo o jogo, eu vejo a Clube! Leão, Leão, vai pra cima que dá, Leão! O Fenômeno Azul continua acreditando! Segunda, 8 da noite, direto do Estádio Centenário, em Rio Grande do Sul. Caxias e Clube do Remo, é campeonato brasileiro. Narração, Valmir Rodrigues. Estava sozinho no Ronald, curto foi, essa bola meteu lá na esquerda, o Kevin cruzou, desviou, no toque, a bola vai passando! É sal, Ítalo! Comentários, Carlos Castilho. Rádio Clube! Rádio Clube FM 104.7, a dona da bola, disparada em todas as plataformas digitais, todo mundo ouve. Oferecimento Portugal, Laboratório Amaral Costa, Nova Autopeças, Jacaré Autopeças, Hospital Beneficente Portuguesa, Trigolino, Unimed Belém, Dilepan e Cimentos Mizu. Sem clube não há futebol. Pra construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir na base, tem que trabalhar. Da sua obra na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter cimento Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, cimento forte é cimento Mizu. Muito mais força pra sua obra. Cimento Mizu. Farinha de trigo é Mirella. Quer sua pizza mais crocante por fora e macia por dentro? Use Mirella Pizza. Para ter aquele pastel sequinho e saboroso só com Mirella Pastel. Para o pão francês ficar perfeito, use Mirella Gold. Tem Mirella tipo 1 para bolos, massas e tortas ficarem com aquela qualidade superior. Quem joga no time de Mirella é sempre campeão. Use sempre farinha de trigo Mirella. Nos acompanhe nas redes sociais, @farinhamirella. Se tem sol e praia, tem diversão garantida. Para você e sua família curtirem as férias com segurança, faça a revisão do seu carro com a garantia das melhores peças. Aqui no Jacaré Autopeças você tem tudo o que você precisa. As melhores marcas de peças para todos os carros e aqueles preços imbatíveis que você já conhece. Vem pro Jacaré Autopeças. Tudo de melhor para a revisão do seu carro em 4 lojas. Doutor Freitas, Mário Covas, José Bonifácio e Augusto Montenegro. A mais completa do estado, Dilepan. A distribuidora mais completa do estado. Tudo pra sorveteria, a Dilepan tem. Tudo pra cafeteria também. E pra padaria, aí é que nem mesmo. Chame agora, 988-83-1187. A distribuidora, a mais completa do estado. Você busca soluções modernas e eficazes para cuidar da saúde urológica? No Hospital Beneficente Portuguesa, oferecemos o que há de mais avançado em tecnologia para tratar cálculos renais sem corte. Graças ao nosso inovador laser capaz de pulverizar cálculos renais com eficiência. Realizamos exames de fluxometria e estudo urodinâmico para um diagnóstico preciso. Procedimentos de litotripsia laser e RTU da próstata realizados de forma moderna e segura, ambos sem cortes. Para mais informações, ligue 91-3215-4444. Hospital Beneficente Portuguesa, do passado ao futuro, fazendo parte da sua história. Rádio Clube do Pará FM, PRC5 Limitada, frequência 104.7 MHz. Emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação, Belém, Pará, Brasil. No Clube na Bola, a discussão com o toque especial dos nossos comentaristas. Linha de passe. São agora 13h17, a hora certa. Baterias Moura, moura.com. Parcelamos em 10 vezes sem juros. Linha de passe em nome do Hospital Beneficente Portuguesa, Norte Malhas, Dismelo e Casseb Autopeças, com Jônio Tavares e Rui Guimarães aqui na nossa Rádio Clube do Pará. Atendendo primeiro aqui dois ouvintes, o Valcir Santos de Castanhal, diz que o técnico do Paysandu poderia colocar o Braia em campo. Pois é, o problema é que o Braia é todo operado, é aquela de um jogo sim, dois ou três não, aí talvez o técnico esteja, mesmo tendo indicado, ressabiado, né? O Mário Barreto de Benevides, é um desperdício de dinheiro o Remo contratar agora reforço, já que estará parado em agosto. Não sei se é remista, né? Não tem confiança? A informação que tem é que ele é remista. Está sem fé, então? Bom, vamos em frente agora. Rui Guimarães, eu começo contigo. São essas coisas que eu não entendo, né? Tem umas coisas só no futebol e particularmente no futebol do Pará. Olha esse imbróglio aqui. O empresário do atleta do Paysandu Esporte Clube, Vinícius Leite, chateado por ele não estar jogando, e a culpa é mais dele do que do próprio Paysandu, que ele não vem rendendo, todo mundo sabe. Começou a oferecê-lo por aí, ofereceu o Botafogo da Paraíba para o Náutico, e o Náutico fechou o empresário. Já está no site do Náutico de hoje, quem acessar, está lá. Vinícius Leite, novo contratado do Paysandu. E aqui o Vinícius Leite está dizendo que não quer sair do Paysandu, e o Paysandu já deu prazo, te resolve até a tarde, se não, responda ou não responda, se até a tarde não tiver uma resposta e uma decisão, não te queremos mais. E o Náutico já anunciou a contratação dele. Quando o empresário manda mais que o jogador, dá nisso, né, Rui? Olha, Cláudio, muito boa tarde a você, ao Alex aí, aos nossos ouvintes e ao Jones. Eu diria para você o seguinte, eu acho que tudo bem que o empresário deve ter uma procuração, né, para representar o jogador. Mas não sei se ele tem essa força toda para que o jogador diga que não quer ir ou que prefere ficar onde está e o empresário vai e força a barra. Não sei se existe tudo isso. É estranho que tenha acontecido isso no momento em que o Vinícius Leite, foi colocado, digamos, na vitrine, porque ele entrou uns 15 minutos mais ou menos no jogo passado no Paysandu. Ele vinha sendo relacionado, mas não era utilizado, e parece que agora ele veio com um pouquinho mais de vontade e tal, deu uma entrevista feira aí, dizendo que ele agora ia se esforçar, ia para ver e tal, que ele estava incomodado. É estranho que ele não soubesse de nada e justamente agora é que ele voltou, digamos, à mídia. Eu ainda acho que tem alguma coisa além disso que a gente sabe por detrás. Coritiba e Paysandu têm um histórico de 20 partidas e é domínio total do Coxa, com 11 triunfos, são 29 gols, 6 empates, só 3 vitórias do Paysandu, com 12 gols a favor. Interessante, se essa turma toda integrar a delegação do Paysandu que vai a Coritiba, terão 3 ex-Coxa na delegação, Robinho, Biel e Val. Só que o Val está com problema de departamento médico, não confirmado ainda, e aí, certamente, Robinho e Biel sim. O Val faz falta a esta altura? Robinho e Biel fazem alguma coisa positiva voltando ao time, Rui? Olha, eu não acho que o Val não faça falta, eu acho que o Val faz. É preciso a gente considerar que o João Vieira não vai jogar. É, tá punido. Então, o Vilela entra de volta no meio-campo, mas o Val deve ser o substituto. Eu poria o Val. O problema é o rendimento físico dele, tá? É. Ainda em departamento médico. Agora, tem outra coisa, tem o Fraga. Deve ser o Fraga. E tem o Netinho, que é originariamente um meio-campo mais volante. É o Hélio que está querendo agora colocá-lo como meia, no lugar do Juninho. Então, além disso, aí tem o Carlos Maia, que já foi experimentado pelo Paysandu, tem o Brandon. São jogadores, digamos, de segunda linha, que o Paysandu precisa aproveitar. Agora, Robinho e Biel não fazem falta neste momento porque estão fora de ritmo de jogo, né? Não existe. O Biel vinha muito bem, eu achava até que o Biel ia ficar com a titularidade. O Robinho a gente não conta. O Robinho é aquele cara que a gente sabe que ele vai lá para embromar e tal, para fazer o que todo mundo sabe o que ele faz, nada. E o Val eu acho que é um jogador que mesmo produzindo mal fisicamente, ele ainda pode ser útil. Eu poria, a princípio, o Val no lugar do João Vieira no meio-campo do Paysandu. Edilson, meu caro Jones Tavares, foi a última baixa agora nos treinos do Paysandu e, segundo o Dino informou há pouquinho, estará vetado e não vai viajar com o Paysandu, lateral direito titular. O Michel Macedo será o substituto. Altera alguma coisa ou ele faz falta para jogar com Coritiba, Jones? E como faz falta? Eu acho que é o melhor jogador para a equipe do Paysandu, o Esporte Clube tem pela lateral e principalmente pela lateral direita. Consequentemente, o Paysandu vai ficar desfalcado desse elemento e faz um overlap muito bom com o Edinho ou com qualquer outro jogador que caia pela extrema. Lamentavelmente, acontece exatamente o imprevisto e o jogador fica de fora de uma partida muito importante, inclusive lá fora, porque ele sabe jogar não só aqui como lá fora. Para mim, é o melhor lateral direito que existe hoje no futebol paraense. E, consequentemente, a falta vai ser feita e vai ser sentida por todos os bicolores. Meu caro Rui Guimarães, Lucas Baida de volta no jogo em Coritiba. Quintana ainda não, viu? E então aí, Wanderson Carlão, companheiro do Lucas Maia. Quintana já também faz tanta falta assim? Olha, eu diria para você o seguinte, preocupa esta saída aí do Edilson, tá? O Júnior tem toda a razão. O Edilson é um esteio nessa zaga do Paysandu, tanto para defender como para atacar. Se o Lucas volta, já é um reforço, digamos assim. Agora, ainda assim, olha só o desfalque. Meio campo não tem o João Vieira, o lado direito não tem o Edilson e na zaga pode não ter o Quintana. Então você fica com meia boca no setor defensivo do Paysandu. O jogo contra a equipe do Coritiba é um jogo dificílimo. Coritiba é o oitavo colocado, o Paysandu está lá para trás e não é legal perder um jogo desse. Acho que o Paysandu precisa ter uma maneira diferente de se comportar porque a equipe do Coritiba vem com, digamos, muita vontade de se firmar cada vez mais no G8. É, o Coritiba é oitavo, o Paysandu é 15º, o Coritiba querendo chegar lá no grupo de G4, o Paysandu querendo cada vez mais fugir da parte de baixo da história da zona de rebaixamento. Agora, hoje, a novidade na Curuzu foi a chegada do Casares, o equatoriano meia-atacante que é reforço do Paysandu, meu caro Jones Tavares. É claro. É um jogador muito interessante, um meio armador, esse é meio armador, ele sabe jogar exatamente com a bola nos pés, tem um bom passe. É um jogador que o Paysandu Esporte Clube estava querendo através da sua direção técnica, mas é um jogador que, não sei, né, pode dar trabalho novamente no cenário esportivo paraense. Você bem conhece como eu o que é a mulherada aqui em Belém do Pará. E esse jogador é da noitada. Ele teve problemas muito sérios, mas muito sérios, né? Quando atuou pelas grandes equipes. Ele veio do futebol equatoriano, andou por lá, teve problemas Ele atua pela equipe do Benfield, na Argentina, mas também teve problemas. Voltou novamente para o Santos Futebol Clube. Tanto que o Santos não fez muita questão mesmo de ficar com ele e acabou liberando para a equipe do Paysandu. Entre aspas, eu vou exatamente dizer o seguinte. O salário desse jogador, ele vem faturando R$100 mil. 50 pagos pelo clube e os outros 50 por dois fanáticos dirigentes. Com promessa de aumento se ele corresponder, porque ele vem no chamado contrato de risco por esse lado que você citou aí. É, mas aí tu já viu como é que é, né? Bom, a direção técnica do Paysandu Esporte Clube acha que coloca ele nos eixos. Ele prometeu, pelo menos aqui, ser outro. Tomara que seja, que é um grande jogador. Viu? É, as promessas ele fez não foi só no Paysandu, né? Fez em outras agremiações. Agora, efetivamente, que a situação dele é um tanto exposta, vamos dizer assim, na mídia nacional. E, consequentemente, a gente fica com um pé na frente e outro atrás. Mas é um grande jogador? É. Mas é um jogador que falha nos treinos, falta os treinos. É um jogador que a gente não pode dizer que está no ápice da sua plenitude para atuar como titular, porque de uma hora para outra ele descamba para o outro lado e acabou. É, esse comportamento dele, inclusive, fez ele sumir da seleção equatoriana, onde era titular absoluto, chegou a jogar 22 partidas nos últimos 4 a 5 anos. Olha, Cláudio, eu tenho uma informação que o Paysandu Esporte Clube está esperando a qualquer momento o jogador da lateral esquerda, mais um. Não, já acertou, é o Kefel. Foi anunciado como Kefer, mas é Kefel, que está no Torrense de Portugal. Está no Torrense de Portugal, está vindo. Ah, é, sim, está vindo. Kefel. Ele foi contratado já pela equipe do Paysandu Esporte Clube, é um jogador muito interessante, viu? É. Jogou no futebol português, não é tão jovem assim, tem 28 ou 29 anos, mas o Paysandu ficou na expectativa de fechar com ele, não sei se você está afirmando que ele deve estar chegando, e ficou também de acertar com um jogador chamado Miguel Pernia, um venezuelano, que está em contato também com o Paysandu Esporte Clube para fim reforçar a equipe albiceleste. O Paysandu está caminhando exatamente agora para nível internacional, trazendo jogadores de fora que já atuaram bem no exterior. É isso, Rui. Dos 5 anunciados como as grandes contratações para agora, o Casares já foi segundo, agora o Kef sendo anunciado como terceiro, e se o Jones, se esse que o Jones anunciasse confirmar será o quarto, faltará mais um, não é, meu caro Rui? Olha, eu acho o seguinte, a gente tem ouvido, principalmente pelas mídias sociais, que este jogador tem uma marca daqui, que aquele lá não serve para cá e tal. Quantos jogadores, né, a gente já recebeu aqui em Belém que são pechados, digamos assim, com essas coisas e chegam aqui e resolvem? Outros que vêm para cá com uma recomendação de Santinho e não servem para nada. Então, a esta altura, eu acho que é interessante que a gente, pelo menos eu vou admitir isto para mim, aguardar que eles façam o jogo deles, ou seja, que eles venham para cá trabalhar. Seja o Casares, seja o Boia, seja o Miguel, seja o Kefren, quem for, precisa mostrar o futebol. O Paysandu prometeu que ia trazer jogadores para resolver o seu assunto. O Paysandu precisa realmente resolver, porque a situação do Paysandu só é cômoda devido faltarem 25 jogos ainda. Então, por isso, ainda é cômoda. Mas é uma coisa que, se você for avaliar por aproveitamentos, não é. O Paysandu tem poucos pontos feitos para a quantidade de jogos. Vindo esses jogadores, o Hélio dos Anjos vai ser o mais cobrado, evidentemente, mas a gente pode esperar um pouco mais. Então, eu estou nessa de que eu espero que venha o Casares, que venha o Kef. Casares já está aqui. Pois é, que venha o Kef. Não, mas eu digo que venha, mas que eles venham agora jogar no Paysandu, para que a gente esqueça essa história de fora do gramado. Isso aí é problema do Paysandu e do jogador. Vamos aguardar o Boy aí, para ver a qualidade dele, que foi anunciado com muita pompa, já está inclusive há vários dias aí pela Curuzu, e vamos ver realmente quem chega mais para a grande arrancada que o Paysandu pretende. Agora, domingo, Rui. Olha, Jones, eu vou convencer um jogo no horário que há muito tempo em campeonato brasileiro o Paysandu não fazia, 11 horas da manhã, e vai ser numa temperatura entre 16 e 22 graus, viu, Rui? Jones? É interessante, porque 11 horas da manhã e essa temperatura de 16 graus é fantástica. O Paysandu Esporte Clube quase que não vai sentir, porque a esta altura dos acontecimentos, se o sol chegar lá bem, tudo bacana, mas se chegar com chuva, 16 graus, aí a coisa vai piorar, porque cai mais ainda o tempo e essa altura dos acontecimentos o Paysandu pode sentir. Mas eu não acredito que caia não, porque com 16 graus no sol, realmente é uma temperatura muito agradável, vai chegar para 20, 23 graus aquela altura dos acontecimentos, e o Paysandu Sport Clube pode se adaptar muito bem. O levantamento feito que eu gostaria aqui de falar a respeito da contratação do Sérgio Casares. O Paysandu Sport Clube, para contratar o Casares nesse esquema financeiro, ele abriu mão do jogador que estava na equipe do Paysandu Sport Clube, ou que está ainda vinculado, porque há uma confusão com o empresário dele, que é o Vinícius. Certo. Eu já vi que você já falou a respeito do... O Náutico já dá com certa contratação. Mas em Recife, como você disse, já estão anunciando a contratação dele. E o salário dele, que não era pouco também, né, seria dado em função da parte que o Paysandu Esporte Clube estaria na contratação do Casares, entendeu? Então era uma por outra. Certo. Então o Vinícius deveria ir, ou deve ir, para a equipe do Náutico, que o Náutico está anunciando já como contratado, e vamos ficar nessa expectativa, né? Na verdade é o seguinte, a transferência do Vinícius para a equipe do Náutico, segundo a afirmação da imprensa mauriciana, ele está praticamente definido. Certo. O próprio Náutico já deu no seu site. Exatamente. A temperatura para o jogo de domingo lá em Curitiba é interessante. O dia amanhece lá com 11 graus. Na hora que o jogo começa, estará 16 graus, às 11 da manhã, e no final da partida, por volta de 13 horas, por aí, com acréscimo um pouquinho de minutos a mais, 22 graus, quer dizer, sempre uma temperatura boa. O Paysandu, uma última vez que jogou pela manhã, se deu bem, foi lá em 2015, na Série B, contra o Botafogo no Engenhão, ganhou de 3 a 2. Mas antes disso, em 2010, se deu mal. Jogou aqui de manhã contra o Salgueiro e deu aquele salgueiraço danado, todo mundo sabe, nesse horário da manhã. Então a gente espera que em Curitiba se repita o que aconteceu no Engenhão. O Hospital Beneficente Português oferece cirurgia de alta complexidade, exames e consultas para atender você. Hospital Beneficente Portuguesa, do passado ao futuro, fazendo parte da sua história. Na Norte Malhas você encontra uma grande variedade de tecidos, malhas e aviamentos em geral. Tecidos esportivos, fitness profissionais e muito mais. Faça-nos uma visita na cidade Nova 8, no Almirante Barroso e Bagalhães Barata, em frente ao Museu. Norte Malhas, a moda perto de você. Acesse o nosso Instagram, @nortemalhas3353165. A Dismel é conhecida por distribuir grandes marcas. Vamos falar de duas marcas que dispensam apresentações. Estamos falando de fraldas Mami Pouco, melhor conforto para seu bebê, e Havaianas, a marca mais querida do Brasil. E a Dismel é o distribuidor oficial no estado do Pará, trazendo sempre os lançamentos e melhores preços. Sempre em primeira mão. Havaianas e fraldas Mami Pouco são marcas da Dismel. Na Caseb Autopeças, Val termina uma promoção e outra já está valendo. Imagine você, mecânico, que nos prestigia sempre, ser o premiado para desfrutar com a sua família de um fim de semana em um resort em Salinas, em plena férias de julho. Fantástico, né? Então vamos lá, a promoção é a Mega Descanso. Quem acumular até o dia 20 de julho o maior valor em suas compras ganha e ainda aponta um cliente seu para receber R$500. Caseb Autopeças, a melhor loja de peças de carro da cidade. Dr. Freitas e Mundurucus, 3344-0044, 3344-1515, estacionamento gratuito. Rui Cametá ontem até que fez uma boa, né? Empatou com o Moto em 1-1 em São Luís, deixou o Moto em situação complicada, porque ele continua fora do chamado G4. Deu esperança ao próprio Cametá, que ainda tem duas pelo menos em casa e uma fora. A próxima será contra o Águia, que pelo visto já jogou a toalha na próxima terça-feira. E vamos ver o que acontece. É o Mapará fazendo o que a gente esperava que o Águia fizesse, né, Rui? Olha, Cláudio, mais ou menos por aí. Mas eu vejo que a condição dos dois não é boa, né? Se sim, você for observar, dois pontos só de diferença de um para o outro e 9 pontos a disputar. Então, se você considerar que pode sim fazer 3 pontos, 9 a 12, viu? São 3 pontos, Rui. Eles podem até se salvar. São 3 pontos. 3 pontos a diferença do Cametá para o Águia. Do Cametá para o Águia, é verdade. Então, 8 para 11, não é isso? 9 para 12. Então, o que eu vejo é que as esperanças são muito pequenas devido à concorrência, Cláudio. Porque o Águia a gente sabe que está num marasmo terrível, né? A gente não tem esperanças. O Cametá, acho que existe muito boa vontade. Mas é só. Para completar, nós vamos ter um jogo entre os dois. O próximo jogo será lá no Parque do Bacurau. Entre os dois, Cametá e Águia. Quer dizer, já diminui mais a possibilidade da gente fugir desta lanterna, digamos, lanterna dupla na Série D. Eu lamento sinceramente, como eu pensei, que quando eu vi esse grupo, eu pensei que os nossos dois representantes fossem até se classificar juntos. E não é exatamente o que vai acontecer. Eu acho que a gente vai ter uma grande decepção no final. É o Papel que fez o gol ontem, acabou expulso no time do Cametá. Agora é interessante, né, meu caro Jones Tavares? É um jogo que no empate é uma vitória do Águia e os dois morrem abraçados. Uma vitória do Cametá dá-lhe chance, porque ele vai a 15 pontos e ainda tem mais um jogo caso e um fora, né? É, vamos esperar que a equipe do Cametá faça um bom futebol nos jogos que ainda estão para ser disputados e, consequentemente, obtenha um bom resultado. Porque, na realidade, a situação das nossas equipes no cenário esportivo do Campeonato Brasileiro da Série D é praticamente inviável a gente torcer para que eles possam prosseguir na competição, principalmente o Vasco, né? Principalmente o Vasco. Nós temos comentado aqui, eu não sei o que aconteceu com o Águia. O Águia é interessante, ele tinha contratado aquele Yuri Tanque, o cara começou a fazer gol, fez gol do Curitiba, fez gol do Paysandu, e na outra semana emprestaram o cara para o CSA. Agora o Giliardi fez dois gols, um golaço aí nessa última partida da Série D. Aí já emprestaram o cara, quer dizer, parece que jogaram a toalha muito cedo no Águia de Marabá. Não sei se já estão com um projeto para o ano que vem, tomara que seja, de renovação de plantel e tudo mais. Mas, sinceramente, para mim, eu continuo dizendo, foi a maior decepção. Olha que o futebol do Pará não vai bem no Brasileiro deste ano. Mas a maior decepção para mim foi o Águia de Marabá. Olha, Cláudio, eu recebi uma informação, é informação só e é extraoficial, que tem muita gente achando que o Águia fez economia quando poderia ter investido mais, levando em conta o que tinha em caixa. O investimento do Águia poderia ter sido maior. Está se preparando para a próxima temporada com o calendário cheio? Mas seria uma loucura fazer o que fez. Porque aqui para nós, vão cobrar do Ferreirinho e da diretoria dele muito, porque dinheiro tinha em caixa e tinha uma equipe formada. Era para fazer o inverso. Era para investir um pouco mais, dar um financeiro melhor. E não liberar jogador que deu certo, né? Pois é, liberar jogadores achando que... Até o Braga já foi vendido. Baratos, e aí deu com burro na água e agora o Águia realmente, na minha opinião, foi uma decepção. Já foi, não é o que vai ser, não. Já foi uma decepção no Campeonato Brasileiro. O Hospital Beneficente Português oferece cirurgia de alta complexidade, exames e consultas para atender você. Hospital Beneficente Português é do passado ao futuro fazendo parte da sua história. Na Norte Malhas você encontra uma grande variedade de tecidos, malhas e aviamentos em geral. Tecidos esportivos, fitness profissionais e muito mais. Faça-nos uma visita na Cidade Nova 8, no Almirante Barroso e Magalhães Barata, em frente ao Museu. Norte Malhas, a moda perto de você. Acesse o nosso Instagram, @nortemalhas, 3353-1165. A Disbela é conhecida por distribuir grandes marcas. Vamos falar de duas marcas que dispensam apresentações. Estamos falando de fraldas Mami Pouco, melhor conforto para seu bebê, e Havaianas, a marca mais querida do Brasil. E a Disbela é o distribuidor oficial no estado do Pará, trazendo sempre os lançamentos e melhores preços, sempre em primeira mão. Havaianas e fraldas Mami Pouco são marcas da Disbela. Na Caseb Autopeças, mal termina uma promoção e outra já está valendo. Imagine você, mecânico, que nos prestigia sempre, ser o premiado para desfrutar com sua família de um fim de semana em um resort em Salinas, em plena Feira de Julho. Fantástico, né? Então vamos lá. A promoção é a Mega Descanso. Quem acumular até o dia 20 de julho o maior valor em suas compras ganha e ainda aponta um cliente para receber R$500. Caseb Autopeças, a melhor loja de peças de carro da cidade. Dr. Freitas e Munurugus, telefones 3344-0044, 3344-1515, estacionamento gratuito. No clube do Remo, meu caro Jones Tavares conseguiu antecipar a viagem para Caxias, que seria no sábado, foi antecipada para amanhã tardinho, ainda treina hoje e amanhã. Sempre é bom chegar mais cedo nessas praças, nesses jogos importantes, né, João? É interessante. O clube do Remo tem essa vantagem de se propor a viajar mais cedo e, consequentemente, poderá, sem sombra de dúvida nenhuma, chegar a aproveitar a sua estada, né, fazendo treinamento, reconhecimento de terreno e fazer um jogo diante de um adversário que está também na luta para sair da agonia. Né? O Remo, para permanecer na Série C, eu já fiz uns cálculos aqui, vai ter que precisar chegar a 24 pontos. Né? No momento, a equipe azulina está com 13 pontos e necessita de mais 11, né? A garantia de 13 pontos. E só somado, tem 9 em casa, né, João? Exatamente. Somado ao que tem o Remo do Remo na décima classificação, precisa mais 8. Para entrar nos 8, precisa efetivamente desses pontos. Com 24 pontos em disputa que faltam, o Remo pode chegar no máximo a 37 pontos em 2022. O oitavo colocado se classificou com 29 pontos. Em 2023 foi baixo, com 25 pontos. Né? E agora, entre 22 e 23, o Remo pode até permanecer na Série C. Mas evidentemente que o cálculo final é 29 ou 30. E aí, para chegar efetivamente entre os dois e disputar a outra etapa da competição. O Remo e Caxias é interessante, tem um equilíbrio entre eles. São 6 jogos disputados na história, com 3 vitórias dos caxienses, 8 gols, 1 empate, 2 vitórias do Remo, com 6 gols. Agora, Rui, são 8 jogos ainda que o Remo tem, tá? São 3 só em casa, os jogos em casa são com CSA, Aparecidense e termina com Londrina, o jogo dia 18 do 8, depois ainda sai para pegar o São José. Então ele tem 5 fora e 3 em casa. E depois do jogo com o Caxias, ele tem um jogo no dia 15 contra a Ferroviária lá de Araraquara, lá na Fonte Luminosa, e que está na chamada parte de cima da competição. Então é uma luta titânica que o Remo tem que superar. Né? Olha, Cláudio, eu fiz um apanhado a respeito desses jogos do Clube do Remo. Eu acho que o Remo tem 15% só de risco de cair para a Série D, 15%. E o mesmo percentual eu calculo para subir. Eu acho que o Remo vai fazer, no geral, entre 23 e 25 pontos. E a justificativa é que CSA as outras equipes que jogam aqui, Aparecidense, por exemplo, o Clube do Remo tende a ganhar aqui em casa. Contra o Londrina, eu vejo que é bem diferente, tá? Eu acho que o Londrina vai dar um trabalhão aqui dentro de casa. Jogos fora, o Caxias, o Clube do Remo pode contar, talvez o Confiança, quando contar que eu digo, pode pensar em ganhar. Agora, Ferroviária de Araraquara e Figueirense é osso duríssimo de roer. Então o Remo não pode contar. Quando a gente junta com os... Eu acho que o Remo garante 8, 9 pontos... e faz 21, 22, se safa do rebaixamento. Mas não consegue chegar em 27, nos meus cálculos, para poder se classificar. Então eu vejo que a situação do Remo já é, difícil para a classificação, mas nem tanto para ficar, para permanecer na Série C. Agora, Jones, uma falta que certamente já fez e outro jogo vai fazer demais nessas partidas, sobretudo esta agora com Caxias, que é a próxima, é exatamente Liger, que continua no Nasper, viu? É um jogador muito interessante, um jogador que é de confiança, vamos dizer assim, da comissão técnica, mas infelizmente, não sei se chegou bichado ou teve a infelicidade de se contundir aqui em Belém. A verdade é que o Remo está sem a presença de um zagueiro com um exponencial trato da bola. E ele sabe fazer isso, sabe jogar bem, atuava muito bem na equipe do Fortaleza. Tem o garoto, né? Da divisão de base, mas que também teve a infelicidade de se contundir. Yeah. E uma contusão que não é muito fácil de ser curada rapidamente, porque a vontade dele voltar novamente para a equipe é grande, mas pode se afobar essa altura dos acontecimentos se não fizer um tratamento mais adequado, Nilson, né? Para que ele possa realmente ficar em condição. É isso aqui que está o Remo numa situação difícil agora na zaga da equipe remista. Mas pelo menos, Rui, no jogo com o Caxias não vai improvisar o Curiá. Curuá volta a volante. Já volta o Afonso, né? O João Afonso. Então, os três zagueiros serão o Castro, o Afonso e o Bispo. E é necessário a gente dizer que, não improvisando o Curuá, ele recompõe a equipe toda. Sim. Porque ele volta com o Curuá para o meio-campo, não precisa colocar o Filipinho no ataque, é o Jaderson mesmo que vai para lá. Então, aquela equipe idealizada pelo treinador, pelo Ricardo Santana, pode ser a mesma equipe que ele confiou e que o torcedor está até apostando. É evidente de que a gente precisa mostrar que não é a mesma coisa. Acho até que este jogo da próxima segunda-feira contra o Caxias pode ter surpresas favoráveis ao Clube do Remo. Eu vejo grandes chances para que o Clube do Remo se dê bem. Agora, é preciso jogar, evidentemente que não é só com papo furado que a gente vai ganhar uma partida. Mas eu vejo, sinceramente, com otimismo este jogo do Remo para segunda-feira. Até porque, Jônio, nesse jogo com o Caxias, ele volta com a formação que ele mais tem usado, no caso o Rodrigo Santana, que é Marcelo Rangel, o Castro, o Afonso e o Bispo, o Diogo Batista, o Curuá, o Pavani, o Raimar, Jaderson, Ita, o Marco Antônio. Eu gosto muito do jogador da equipe do Clube do Remo, o Pavani. Ele tem, inclusive, subido de produção e o Remo parece que, num alivio por parte da sua comissão técnica, achou um jogador para poder trabalhar como segundo volante da equipe remista, avançando, já fazendo até gol. É um jogador muito interessante, experiente, já passou por grandes equipes no futebol brasileiro, principalmente no sul do país. E vamos ver se, ao lado de outros elementos que compõem o meio do campo, o Remo se acerte e, consequentemente, possa sair vitorioso nos próximos jogos. Agora, Rui, olha essa situação aqui. O Caxias, que está lá embaixo, ele é o antepenúltimo, né? Não, ele é o penúltimo. Exatamente, ele é o penúltimo. O último é o São José ainda. Ele é o penúltimo com uma 19ª colocação com 6 pontos. Mas há um antídoto aí para enfrentar o Clube do Remo. Sabe qual é? Ele está de novo técnico. O nome do cidadão é Thiago Gomes. E entrevistado pelas rádios e jornais lá de Caxias do Sul sobre esquema tático, o que fazer para tirar o Caxias lá de baixo, ele já disse, contra o Remo, ele vai no esquema que ele gosta. Sabe qual? 3-4-3. Vai jogar com 3 zagueiros também, Rui. Esse pessoal, eu não sei o que é que pensam. Claro que não são todos os treinadores. Mas, Cláudio, você sabe que o Cuiabá também inventou a mesma coisa, né? Agora, contra o Botafogo, o técnico entrou no 3-4-3. Sabe o que aconteceu? Botafogo ganhou, lá em Cuiabá. Então, esse tipo de jogo, ou de esquema tático, ele é conveniente a determinadas equipes. Eu acho que está se olhando muito o campeonato europeu. E tem que ser bem treinado, né? Tem que ter jogadores qualificados. Você espraia o campo um pouco mais. Veja bem que quando você tem 4 jogadores para a defesa e às vezes 5, porque o volante precisa compor também a defesa, você tira e deixa só 3. Quer dizer, o raio de ação de cada jogador cresce substancialmente. Então aquele tamanho de 68 metros, que era dividido por 4, passa a ser dividido por apenas 3. O cara vai ter, sob a responsabilidade dele lá, pelo menos mais uns 6, 7 metros. Então isso aí, o cara precisa saber jogar, o cara precisa ter uma boa velocidade, uma boa técnica. E não é tão fácil não. Dizer por dizer, olha, eu vou mudar o esquema tático, eu quero só 3 na defesa. É arriscado, é perigoso. E ainda mais quando você tem um treinador que ele quer esse esquema de 3-4-3 sendo intenso, ou seja, ele quer que suba a marcação. Aí a vaca vai pro brejo mais cedo. O Hospital Beneficente Português oferece cirurgia de alta complexidade, exames e consultas para atender você. Hospital Beneficente Portuguesa, do passado ao futuro, fazendo parte da sua história. Na Norte Malhas você encontra uma grande variedade de tecidos, malhas e aviamentos em geral. Tecidos esportivos, fitness profissionais e muito mais. Faça-nos uma visita na cidade de Nova 8, no Mirante Barroso e Magalhães Barata, em frente ao museu. Norte Malhas, a moda perto de você. Acesse o nosso Instagram, @nortemalhas3353165. Jones, eu estou acompanhando também o noticiário internacional e a minha frase sempre se consubstancia. São essas coisas que eu não entendo. Daí que o Dorival Júnior está em dúvida no ataque do Brasil para jogar com o Uruguai, com a ausência do Vinícius Júnior, é coloca o Hendrick, joga por um lado o Rodrigo e por outro o Rafinha e pronto. Que dúvida, que dúvida. Esses técnicos têm cada uma, né? É. Eu, lamentavelmente... Ou será que ele vai lançar o Evanilson, que até agora ele não usou? Ah, essas experiências não dão certo, sabe disso? Poxa, você tem um craque no banco... É. E todas as vezes que esse craque entra, ele faz miséria, ele joga, ele sabe jogar. Só que neste momento é entrado nos 5 minutos finais. Cara, por que, que o Real Madrid comprou uma nota preta o jogador daqui do Palmeiras? Por que craque? Né? E ele deixa o craque no banco? Ah, pelo amor de Deus. Eu não entendo mais em relação ao que os técnicos pensam. Ou então é proteção para conseguir, através dos empresários e tal, a amizade de fulano de tal, tem que jogar e fim de papo é isso. Bom, amanhã é com o Uruguai, carne de cabeça, tem um time bem postado, mas eu gosto desses jogos assim. A seleção brasileira nas Copas Américas de 2004 e 2007 provou. Quando vai todo arrombado, geralmente dá certo. Mas claro que é um jogo em que todo mundo sabe que o Uruguai já é o favorito, quem diria, né? É o Uruguai favorito diante do Brasil. Tem que ter dúvida aí de quem entra no lugar do Vini Júnior, Rui? Olha, eu vejo que quem tem na seleção brasileira, o que tem aí lá, aí... Não sei se muita coisa pode ser feita, tá certo? Nós vamos ter o Martinelli pelo lado esquerdo no lugar do Vinícius. E quem é que vai para o centro, para o comando? Não sei. É o Rafinha do lado direito, com certeza. O Rodrigo um pouco mais à frente e o Martinelli do lado esquerdo. Não sei se há uma outra situação. Mas não era jogo para o Hendrick começar, não? Olha, eu tenho dúvidas quanto à presença do Hendrick pela função que o Brasil precisa. O Hendrick vai dar de encontro no meio-campo com o Rodrigo. Eu acho que, apesar do Rodrigo ser muito mais técnico, na minha visão, o Hendrick tem mais força, é um jogador que tem mais velocidade até, mas eu acho que a seleção brasileira precisa, na verdade, de um centroavante que não tem, né? O Evanilson lá, o centroavante que veio de Portugal, eu acho que não passa nem pela cabeça do Dorival de colocar. Poderia e não passar, sei para que convocou e deixou o Pedro aqui. Exatamente. Pedro e Hulk. Você viu ontem o Atlético e o Flamengo? Quem mandou no jogo? O Hulk fez 2 gols, perdeu, a equipe dele perdeu, mas ele fez 2 gols. E o Pedro deu uma assistência muito grande, e é o artilheiro do Brasil. Então, como é que se faz uma seleção brasileira sem 2 centroavantes que nós temos aí? É bom que dizer isso, que nós temos. Então, agora, neste jogo, a gente não pode dizer que o Brasil está tão desfalcado assim. Está porque o treinador não soube escolher, ou alguém não quis que escolhesse quem estava em condições aqui. Eu vejo que a solução vai ser esta, eu acho que o Hendrick ainda não vai entrar, vai ser o Rafinha, o Rodrigo mesmo, vão se dividir por lá, e o Martinelli vai entrar do lado esquerdo no lugar do Vinícius. Martinelli que cá para nós, na seleção não tem rendido o que rende lá na primeira. Mas no ar você não vai ver, né? Vamos acompanhar mais esse teste, vamos aguardar para ver o que acontece amanhã. Agora, Jones, uma preocupação é o seguinte, é que a gente pode voltar mais cedo para casa, aí fica olhando aqui na classificação do grupo, a Venezuela, a única ao lado da Argentina a atingir 9 pontos na classificação, quem diria? E a gente olha, o que é mais preocupante é para frente, né, Rui? Ontem eu comentei isso com o Rui, você vai olhar a atual classificação das eliminatórias da Copa, nós estamos em sexto lugar. Estamos, inclusive, atrás do Equador e da Venezuela, viu, meu caro Jones? Eu acho simplesmente o seguinte, enquanto os técnicos ouvirem os empresários dos jogadores, as nossas seleções não poderão brilhar mais como antigamente brilhavam em todos os campeonatos internacionais que o Brasil disputa. Isso já está viciado, não tem jeito. Eu não me conformo com a convocação de uns e outros jogadores que estão na seleção brasileira, em detrimento a craques que estão atuando no atual campeonato brasileiro da Série A. Concordo inteiramente. Então pronto. Por exemplo, tem o PP está lá. Pepe, Evanilson, essas contratações, essas convocações... Rapaz, esse Paulinho do Atlético Mineiro joga muito. Paulinho é um jogador de primeira linha, fora do Barcelona. Desce o cara lá e fala, Pepe. Aí fica reclamando do Arana e do Endel que não produzem nada. Mas e aí? Convocaram os caras e agora que estão reclamando? Pois é. Com gente aí em condições de ser convocado. O grande problema é o seguinte, né? O futebol brasileiro passa anos saindo. E uns 20 a 30 anos para cá tem sido. E depois da Copa de 82 que nós ganhamos, da Copa de 2002 que nós ganhamos, rapaz, entrou uma certa situação a nível de seleção brasileira. Está na cara que certas contratações são esquema de empresário. Convocações são esquema de empresário, não tem outra. Por que que as seleções do Uruguai, Paraguai, as outras seleções do mundo inteiro são bem convocadas? Técnico do Brasil. São bem convocadas. Você vê, você pega um Uruguai, uma Argentina, uma Venezuela, Equador, estão lá os melhores jogadores que esses países têm. E nós não. Foi marcado o charado. Por que que esses caras, se os técnicos brasileiros fossem bons, eles não estavam aqui, cara? Esse é um dado. Por que que nós trazemos treinadores portugueses? Agora, o treinador português aqui são os maiores. O do Botafogo agora está dando show. É só português que vem. Você quer ver uma referência? Nós estamos com 16 as seleções nesta Copa América, porque entraram as seleções da América Central e da América do Norte. Eu acho bacana a Copa América assim, com todas as Américas participando. Eu acho que até mais concorrido. Aí se olha, das 16 seleções que estão disputando a Copa América, 7 têm treinadores argentinos. 7. Claro, além da Argentina, mais 6 argentinos trabalhando na Copa América. É uma prova de que o treinador argentino é bom, está valorizado, e o treinador brasileiro, pelo menos no momento, está numa baixa danada, né? Olha, eu acho que os treinadores brasileiros, eles estão desmoralizados, e por culpa deles. Sim. Porque eles sofrem a influência, e isso aí é muito claro, que o Johnny disse, claro que isso aí é cristalino. Eles sofrem esse assédio e ninguém tem coragem de dizer. Eles querem aí, você vê que quando convocam um determinado cidadão, olha, o fulano de tal escolhido para técnico da seleção, e a primeira coisa que ele diz que era o sonho da vida dele. Aí ele não quer saber se ele vai ser fantoche dentro da seleção, se tem dificuldades para cá ou para ali. Ele quer dizer, ele quer ter a credencial de que foi técnico da seleção brasileira. Então, não tem um programa que o cara assim, seja escolhido pelo perfil que querem da seleção brasileira, quem vão convocar. É por isso que eu defendi desde o início do ano. Ancelotti, para mim, seria o nome para a seleção brasileira. Não é só a qualidade dele ser o melhor técnico. Marcelo Bielsa também faz um trabalho bonito no Uruguai, né? Tem outros, tá? O próprio Guardiola, seja lá quem for. Mas era pela independência que esses caras vinham para cá. Eu duvido que qualquer empresário tivesse coragem de ir na frente desses técnicos que a gente está falando aí, dizer, olha, quebra um galho, coloca o meu jogador, aquele Cláudio ali é meu jogador, o lateral direito é bom, coloca ele para dar uma força e tal. Eu duvido que alguém tivesse coragem de fazer isso. Com os nossos treinadores, eu não tenho a menor dúvida de que isso é feito. Eu te confesso que o Dorival Júnior, no momento, é o meu águia. Eu tinha tanta esperança, mas é uma decepção. Tomara que ele coloque um esparadrapo na minha boca amanhã, eu também espero. A Dismel é conhecida por distribuir grandes marcas. Vamos falar de duas marcas que dispensam apresentações. Estamos falando de fraldas Mami Pouco, melhor conforto para seu bebê, e Havaianas, a marca mais querida do Brasil. E a Dismel é o distribuidor oficial no estado do Pará, trazendo sempre os lançamentos e melhores preços, sempre em primeira mão. Havaianas e fraldas Mami Pouco são marcas da Dismel. Na Casebe Autopeças, mal termina uma produção e outra já está valendo. Imagine você, mecânico, que nos prestigia sempre, ser o premiado para desfrutar com a sua família de um fim de semana em um resort em Salinas, em plena feira de julho. Fantástico, né? Então vamos lá, a promoção é a Mega Descanso. Quem acumular até o dia 20 de julho o maior valor de suas compras, ganha e ainda aponta um cliente seu para receber R$500. Casseb Autopeças, a melhor loja de peças de carro da cidade. Dr. Freitas e Mudurucus, 3344-0044, 3344-1515, estacionamento gratuito. E amanhã, 1 da tarde, né? Na Eurocopa, simplesmente Espanha e Alemanha. Estão falando em final antecipada. E eu acho que talvez seja realmente. Vai dar Espanha, hein? Escreve aí. Eu acho que a Espanha tem um time mais consistente, indiscutivelmente. Jones, qual é a recomendação gastronômica hoje para minha amiga Marinete Azevedo e para o meu amigo Bittencourt? Rapaz, eu acho que eu vou no cozidão. Puxa, em casa hoje é um cozidão completo também, olha aí. Puxa, com você, Rui. Hein, Rui? Oi, eu, não, a minha eu já fui. Eu fui num peixinho, numa douradazinha bem, tostadazinha e tal, tá, para esperar sexta-feira. Talvez amanhã eu chute o pau da barraca. Tá bom. Uma boa tarde para vocês. Grande abraço. 13h59, a hora certa, RBA TV, canal 13, afiliada Band, a hora certa também para você, de Baterias Moura. Baterias Moura, precisão de bateria? Moura.com, parcelamos em 10 vezes sem juros. Agora o Coroné aqui na Clube. Rádio Clube! Rádio Clube do Pará FM, PRC5 Limitada, frequência 104.7 MHz. Emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação, Belém, Pará, Brasil. Quando você pensa na Amazônia, você pensa em quê? Penso em desenvolvimento, penso no rotas de integração, é inovação e sustentabilidade. Caminho da transformação. Participe do programa que apoia pequenos e médios produtores, ajuda pessoas a começarem seus próprios negócios e a trabalharem juntas. Valorizar a nossa cultura é bom para todo mundo. Saiba mais pelo WhatsApp 61-2034-5404. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Dilepan, a mais completa do estado. Dilepan, a distribuidora mais completa do estado. Tudo pra sorveteria. A Dilepan tem. Chame agora 988-83-1187. A distribuidora, a mais completa do estado. Vai torcer pro seu time com os amigos? Chame os biscoitos Zalp, que a torcida ganha um sabor campeão. Zalp original fica show de bola com patê de frango. Zalp queijo com geleia não pode faltar no jogo. Zalp presunto com requeijão bate um bolão. E pra vibrar na hora do gol, leve Zalp pizza pra sua tábua de petiscos. Futebol pede muitas rodadas de biscoitos Zalp. Escalhe os craques do sabor. A melhor cobertura esportiva você acompanha na Rádio Clube do Pará. 96 anos no ar. Em AM, FM e em todas as plataformas digitais. Rádio Clube! Papão e Leão no Brasileirão. É com o Timão campeão. Oferecimento Portugal, Laboratório Amaral Costa, Nova Autopeças, Jacaré Autopeças, Hospital Beneficente Portuguesa, Trigonino, Unimed Belém, Dilepan e Cimentos Mizu. O governo do Pará está trabalhando duro para transformar Belém. Estamos reconstruindo avenidas estratégicas, como a Doca, a Tamandaré e a Rua da Marinha. O governo do Pará está avançando no Porto Futuro, no Parque da Cidade e na macrodrenagem. O governo do Pará também está saneando o bairro Mangueirão e modernizando o Barreiro. São grandes obras que estão gerando 5 mil empregos e melhorando a qualidade de vida de 900 mil pessoas. Governo do Pará, trabalhando por toda a Belém. A Climarrio chegou em Belém. Aqui você encontra soluções completas em climatização, refrigeração comercial, insumos, ferramentas, energia solar e muitas novidades, como a linha de ar-condicionado B-Split Inverter da LG, que possui Wi-Fi integrado, inteligência artificial e oferece até 70% de economia de energia. A Climarrio está localizada no bairro do Telégrafo, na Travessa Djalma Dutra, número 164. Telefone 4042-3010. Venha nos visitar. Climarrio. Sempre o melhor clima. Quer lucrar ainda mais com estoque abastecido? Festival do Comerciante Açaí Atacadista, com ofertas que vão fazer o seu negócio render mais. Larga a mão de pagar caro, senhor. Dono de padaria tem ingredientes de qualidade. Dono de pizzaria, aqui você encontra novos sabores. Dono de restaurante tem variedade para qualquer receita. Festival do Comerciante Açaí, aqui o seu negócio rende mais. E rende demais da conta. A procura de ferro e aço para sua obra? Tem na Midas Macedo. Vergalhões, colunas, metalões, perfis, cantoneiras e muito mais. Além disso, a Midas Macedo Ferro e Aço trabalha com fabricação de telhas trapezoidal e ondulada, corte e dobra de chapas e parcela suas compras em até 4 vezes sem juros nos cartões. Midas Macedo Ferro e Aço, Rodovia Arthur Bernardes, 2013. Telefone WhatsApp 981744939. Atenção, atenção. Dentro de 5 segundos, o bicho vai pegar. O Cabaré do Coroné. E você vai se arrepiar. Com vocês, o locutor que por onde passa vem conquistando todos os públicos. Esse é seu mané. O senhor querendo pegar uma carona com eu vou pra Benevide, vou pra Santa Isabel, vou pra Castanhar e de lá nós vamos meter a cara no mar. Coronel Virgulino, Coronel Virgulino. Com uma competência espetacular, preparem-se. Que agora é pra valer. Agora é com você. Coronel Virgulino, Coronel Virgulino. Estamos apresentando o Cabaré do Coroné. Cabaré do Coroné. Fala, orelha de bistec. Rapaz, já começou a putaria, já começou a esculhambação. Ô pessoal, boa tarde. Assim é que não é plus. Le conne est plus intermanene que rire de platini. Se presidente entre pisou na bola. É, pisou na bola o Zidane, mas aí quem não pisa na bola sou eu, tá? Só isso. Só dizendo que hoje já é quarta-feira. Não, hoje já é quinta-feira, dia 4. 4 de julho de 2024. Olha, Ego tá começando pela sua Rádio Clube 104.7 FM. Hoje é quinta-feira. Olha, trabalhando comigo na mesa de Alianus Quinóbia no Aquário. Ele é filho do Beto com a Bete, lá da Cremação. DJ Alex, saudade. O autêntico da saudade no Pará. Menina Alex, toca! Pra cima! Olha, eu queria dizer que lá no transmissor tem uma equipa dando aquela qualidade de som. Pra cima! E outra coisa, a melhor seleção do rádio. Pra baixo! Américo, ô Viracarro! Agora, meu amigo, meu diretor presidente, doutor Camilo Centeno. E a coordenação da fera, Gledson Souza. Hoje nós não temos secretária, então não liga 3840137. E se for pro zap, mande escrevido. Manda o teu zap. Mande escrevido. Escrevido, tá? Não mande áudio. Não mande áudio. Mande áudio. Não mande, né? Não mande escrevendo, não, que eu não sei ler, não. Mas mande eu sei, áudio. Eu, velha filha do Maego, eu sei ler. Entendeu? Ah. Mande áudio, por tá, favor. Tá, tá. Agora na técnica, tá ele, na técnica. É Ribeiro, seu corpo. Respeita Ribeiro Júnior, rapaz. Agora tem um jornalismo com a dupla Tadeu e Tadano. Por enquanto só tem um. Eu não sei se é o Tadeu ou se é o Tadano. Eu sei que tá aí. Ao lado, tá ao lado dele. Nogueira. Tá todo mundo pronto porque agora vai começar a festa no seu rádio. Alegria está no ar. Ei, Alex, pra cima! Que llegue tai, tú quieres que yo te diga así? Que tú me quieres a mí. ¿Tú quieres que yo te diga así? Que yo me muero por ti. ¿Quién ya? Vete a Bogolé. Mope. Pa' que llegue tarde. ¿Quién ya? Vete a Bogolé. Mope. Pa' que llegue tarde. Que tú me quieres a mí. Que yo me muero por ti. Que tú me darás tu amor. Que yo siempre te querré. ¡Ey! Bogolé, mope, pa' que llegue tarde. ¿Quién ya? Vete a Bogolé, mope, pa' que llegue tarde. Que tú me quieres a mí. Que yo me darás tu amor. Que tú me muero por ti. Que yo te tengo a ti. Estamos apresentando o Cabaré do Coroné. Pra cima! Pra cima! Não vou à la laguna, me divierto muito rato. Não vou à la laguna, me divierto muito rato. Porque me gusta mirar como é que vuelan os patos. Como es que vuelan los patos, los patos, los patos, te vieran mi compadre, como es que vuelan los patos. Yo con una escopeta, minuto me dilato, yo con una escopeta. Minuto me dilato para ir a la laguna y yo tirarle a los patos. Para ir a la laguna y yo tirarle a los patos. Gua, gua. Los patos, gua, gua. Los patos, te verán mi compadre, como es que vuelan los patos. Como los gatos, muchos que andan de noche, santos como los gatos. Pero todo el mundo sabe que son familia los patos. Pero todo el mundo sabe que son familia los patos. Pa, gua. Los patos, pa, gua. Los patos, tú te verás mi compadre, como es que vuelan los patos. Estamos apresentando o Cabaré do Coroné. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Pra cima! Pra cima! Bora, bora, bora pra cima, pai! Coroné, Virgulino, Coroné, Virgulino. É nóis! E a galera pra dançar! Segura, mucura! Olha, já estamos de 2h13 já, hein? 2h13 2h13 É, Alex, prepara a serra, que agora nós vamos serrar chifre. Vamos serrar chifre! Deixa eu ver aqui se eu consigo puxar, que isso aqui tá bem complicado. Essa porra aqui tá na hora de dar mal. Bora lá! Olha o pé. Apareceu, deixa eu ver aqui. Boa tarde, coronel. Serra um chifre desse grupo. Parceiros da oficina JR, Fernando da Tolo, Frango Linha Direta, Jobson Pau Ganhanha, Cobra, Nica Noa, Juca Apanha da Mulher, Piranha Boi Careca, Júnior Boi, Luiz Rapadinho, Miguel Boi Chorão. Rapaz, mas ô coisa nojenta. Chica, macaco do cheiro. Boneto, gato de não sei do que. Mickey. Peru, boca de bosta. Ah, bom, já tem até porra. João Boto. É golão, é muita onda. João Boto de bosta. Pera aí, calma, porra. Deixa eu. Calma, calma. Agora. Não, não, não, não, não dá não. Ainda não, ainda esse não. Gordo. Boa tarde, Coronel Virgulino. Estou na escuta do seu programa. É a Wanda Maria Moraes da Silva, no Tapanã. Olha, ela é gente boa, rapaz. Eu tô só com falta de ar. Morra. Olha, Cláudio Salles, da Cidade Nova 5, ligado no programa. O Cláudio Salles. É minha voz. É, vai tomar remédio. Olha, boa tarde, meu querido amigo Coronel Virgulino. Tenente Mauro e Dona Sara ligado, hein? Esse corno, corno velho. Coronel Francisco, aqui de Icuaraci, do bairro Ponta Grossa. Por gentileza, toque a música do José Orlando. Eu tenho pena de você. Ai, pra lá, porra. Agora tem mais um abraço aqui, vamos ver. Vem aí o baile das férias. No Balneário, tá me convidando aqui. No Balneário São Sebastião, da, lá em São Sebastião da Boa Vista. 13 e 14 de julho, atração Malamute de Muaná, portaria liberada. Quem que tá mandando isso aí? É o Zé Cola. Tá me convidando. Obrigado, viu, Zé Cola, pela... Esse Zé Cola é muito filho do Maelho. Olha, agora eu vou falar do Eco Parque Ouro Branco. Olha, você que está de férias, hein? Julho, sol, uma quentura danada. Final de semana, pega a família, coloca no carro. Preta um ônibus, ei, preta um ônibus, uma van. Vamos lá pro Eco Parque Ouro Branco na Vila de Americano. É, Americano tá esperando por você, a vila tá bonita, rapaz. Eco Parque Ouro Branco, no comando grande empresário Ercílio, aberto aos sábados, domingos e feriado. Lá é só o creme, como diz o cacique. Vá conhecer Eco Parque Ouro Branco na Vila de Americano. Brevemente será construído vários chalés para você passar o final de semana lá no Eco Parque Ouro Branco, tá joia? Agora eu vou falar dos produtos Ouro Branco. Olha, goma empacotada a vácuo de 1 quilo, goma peneirada de 0,5 quilo, farinha de tapioca de 200 gramas. É você ligar aí o caminhão. Olha, 8978-4677, 8978-4677, e o zap, zap, zap, 8178-4096, 8178-4096, Eco Parque Ouro Branco e Produtos Ouro Branco. Olha, já vou abraçando Renata Menineia, Alice Menineia, Baratinha lá no Mosqueiro, o Neca no Geraldo Palmeira, o Neco, o Rei do Carimbó na Vigia, é, Pedro Moya, o Vandique. Esse todo aí? Mundo, sim. É com... Não, Pedro Moya não. Respeito. Respeito Januário. Bora trazendo mais duas elétricas pra cima. Ei, ó. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Opa. Rádio Clube. Você foi muito ruim, me deixando triste assim, sem saber o que fazer. Eu tenho pena de você. Eu tenho pena de você. Você foi muito ruim, me deixando triste assim, sem saber o que fazer. Provar minha verdade. tenho pena de você. Eu tenho pena de você. Você foi muito ruim, me deixando triste assim, sem saber o que fazer. Eu tenho pena de você. Estamos apresentando o Cabaré do Coroné. Gostei dessas lambadas, eita, é bom demais. Pra cima, meu filho, pra cima. Vamos embora. Olha, abraçando o barbeiro Guimarães lá na feira da Cidade Nova 6. Dona Sônia e Rabelo na feira da Cidade Nova 6. Sandoval no Estélio Maroja. Meu querido amigo Joelson Serra da Alta Escola Serra. O Serra Chipe dele. Olha, vou abraçando Dona Lúcia, mulher de Nery. Ela é do Carvalho. Ai, meu pai. Lá no Estélio Maroja. Ai, minha pressão, pelo amor de Deus. Quero sinergia. Quero ver. É, cuidado é contigo mesmo aí. Olha, eu queria dizer que quem está me ouvindo mesmo é o Orlando lá do Bar do Orlando. Desse é, lá na feira da cidade, lá no Benguí, o Orlando. Esse aí? É, o Orlando do Bar do Orlando, meu parceiro, meu amigo. É o chamado Língua de Jambu, pô. Agora tá lá o Renato da Eletrônica Benguí. Esse aí? Ah, é corno. É, olha, o Mucurinha e o Mariano da Magali Caramelos lá em Maracanã. Desse corno. Alô, Maracanã. Alô, Maracanã. Aquele abraço. Linda cidade de Maracanã. Olha, sábado estarei lá no forró da CEMED. Sábado estarei lá no forró da CEMED.